02, questão 9808, vou direto de Itapu. Vou ir direto de Itapu, passageiro 9808. Salvador, uma boa noite, Oceaneiro 6310, ponto 0 da 1 no 0, ponto. Oceaneiro 6310, decolagem autorizada, 1 no 0, vento é 120 graus, 1 no 0 norte. Autorizado a linha área de decolagem, 1 no 0, Oceaneiro 6310. Xenia 6310, decolado 137, Xenia controle 120, decimal 8. Controle 1208, Xenia 6310, obrigado, boa noite. Boa. 4 após etapa, desça 2000 pés, 1018. Autorizado a descer direto para 2000, senhor? Autorizado na presente, então, 2000. Muito obrigado, aqui no 2022, em torno 604. Passarei do 9808, desça 3000 pés, 1018. Desce para 3000, passarei do 9808, 1008. Controle Salvador, uma boa noite. Oceaneiro 6310, decolado na PUC Aracaju, passa 2400. 6310, contato radar, subal 350, saída é a PUC. Vigilância. Decola na PUC, pode voar direto já? Pode, sim, autorizado. FAB 6748 estabilizou no LS da 10. FAB 6748, complete o LS, chame 12-1-8-9-5, boa noite. Vai completar o LS, confirme a torre. 1-1-8-9-5. 8-9-5, 6748. Gol 604, livre LS X-Ray, reduza para 1-7-0-9, informe estabilizado. 2-1-7-0-9, estabilizado, 1-6-0-4. 6748, 2 milhas para o externo, baixar travado. Gente, boa noite. 6748, livre o pouso na 10, o vento é 120 graus, 109. Livre pouso na 10, 6748. Sam 3662, pronto, espera da 10, pronto, ajusta o tráfego na proteção. Gente, não tem o ponto 0, Sam 3662. Vamos manter o ponto 0, Sam 3662. Gol no 604. 604. Completa sinal, torre 1-8-9-5. 1-8-9-5, 1-8-0-4. Período 9808, autorizada sinal ILS. Autorizada ILS, reportada. Foi ILS, passarinho 9808. Torre Salvador, gol no 604. Boa noite, gol no 604, ajuste no 08, aguarde autorização de pouso. 08, aguarda, gol no 604. Libera a direita, 121-1, o solo. 121-1, obrigado. Posicionar 6310, chame Recife, 12685. Chama Recife, 12685, Xaner 6310, obrigado, boa noite. Bom voo. Pouso 310, Bono 604. Está na 3662, após o Boeing da Gol na curta final, está autorizado a alinhar e manter a 10. Essa pausa, o Boeing da Gol na final, alinha e manter a 3662. No ILS passarela do 9808. 9808 completa, final torre 1-9895. 1895, boa noite. Bom pouso. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa. E Salvador passarela do 9808, boa noite. Boa noite, passarela do 9808. Aguarde autorização de pouso, o ajuste é 1-0-8. Sangrar para o pouso passarela 9808. O TAM 3662, decolagem autorizada, 1-0, vento é 120 graus, 1-0-9. Decolagem para o TAM 3662. Acione identificação autorizada de cada bomba, se desça para 2.000 pés, que é legal no 0.8. Para 2.008, na bomba, informa que perdeu o contato com o seu recebido. Frente já foi informado. Autorizado o pouso 1-0, passaria do 9808, embaixo checado. Cliente. Voltar 3662, decolado 48, chame o controle, 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado e um boa noite, tá? 3662. Olá. Controle Salvador, uma boa noite, o TAM 3662, decolou na questão. 3662, boa noite, contato radar, voa 370, sai da PUCA. 370, sai da PUCA, o TAM 3662. Latam 3858 na linha A e manter a 1-0. No solo 5-1, direita, 1-2-1, decimal, 1. 1-2-1, 1. Correto. O TAN 3858 complete o alinhamento após decolagem autorizada. O vento é 120 graus, 10 norte. Não autorizado decolagem, 10 TAN 3858. Azul 4071, após o TAN, está autorizado a linha e manter a 1-0. Continua 6313, autorizada sinal elétrico. Autorizou elétrico, 5-8, decolado agora, 5-3, controle 20.8, bom. 208, tá 3-8-5-8, bom. Controle de Salvador, boa noite, tá 3-8-5-8. 3858, o contato radar estabelecido sobe ao 370, 370, sai da bomba. 370, sai da bomba, tá 3858. Oi, Salvador, boa noite, o gol 1889 está pronto no ponto férreo da 1-0. Tem a rolagem do azul ali, mantém. Após a rolagem do azul, a gente mantém na 1-0, gol 1889. Chama agora Recife, frequência 12545, secundário 12685, bom voo. Copiado, 3662, obrigado, boa noite. Vindo 120, decimal 8, obrigado, boa noite, azul 4071. Controle Salvador Azul 4071, boa noite, passando 1.500 pés. Boa, 4071, no contato radar já estabelecido, sobe ao 360 Nadael. 360 Nadael, Azul 4071. Controle, o TAN 3858, pode voar código? O 3858, tentaremos coordenação com o Centro Recife. Graças. Controle, autoriza direto da El pro Azul 4071, dá presente? Voa Leda, 4071. Direto Leda, Azul 4071. Após a posição Momo, está autorizado pelo Centro Recife voar Abuco na terminal de Fortaleza. Pois Momo, Abuco, tá? 3858. Decolado agora, 59, controle ainda 0.8, bom voo. 208, obrigado. Controle Gol 1889. Controle. Controle Gol 1889. 1889, prossiga. Decolado, mantendo seu escudo. Positivo, sobe ao 360, seda da EL, Gol 1889, contato radar estabelecido agora, cruzando 2.500. Afirmativo, sobe conforme subido. Estabilizou 6313. Estabilização 6313. Gente, 6313, completa final, cheque pré-pouso em torre, frequência 11895, com pouso. 2895, até já. Salvador, Oxenar 6313. 6313, reporte externo, aqui embaixo, trabalho. 6313. Boa noite, 4235, desça para 2.000 pés, o ajuste é no 018, via chegada bom. Dá 3858, Agora chama Recife, frequência 12545, secundário 12685, bom voo. Mantenha o ponto de espera, tráfego da Oxané já passou o externo e vai seguir, prosseguir para o pouso. E vai manter o ponto de espera agora na aeronave da Oxané, 3526. Oxané 6303, chegue trem, pouso autorizado, 910, vento 120 graus com 11 nós. Está livre o pouso, está baixado o trabalho. Do 4071 no Recife, frequência 251, secundário 3325, bom voo. 251-3325, azul 4071.